Estou recebendo aqui no estúdio o Jean Rios, ele que é agente de endemias ali no Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Jean. Bom dia, Guilherme. Aos ouvintes também, um bom dia. Vamos falar aí sobre a situação da dengue aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque é algo realmente preocupante. A cidade está atingindo aí um patamar aí bastante alto quanto ao número de casos de dengue na comparação com a população total? Sim. Mas assim, Foz do Iguaçu ainda, o boletim do estado, ele estava em 43º, né, no município paranaense em relação aos números, à incidência, né, em números brutos mesmo, somos o segundo, infelizmente. Já são 691 casos, né, confirmados aqui na cidade. Claro, existe uma quantidade de notificações muito maiores, até porque, né, muitos dos casos notificados como suspeitos acabam sendo descartados. Como é que vocês aí do CCZ vêm acompanhando aí essa situação? Tem a ver também com a incidência do mosquito nos bairros, né? É, infelizmente aí a gente vem observando a grande quantidade de mosquitos, né? Recebemos muitas ligações aí reclamando da presença, então, de mosquito nas residências. O que a gente fala é que assim, se tem mosquito, é que em algum local próximo ali tem um criadouro. Entende? Se tiver água, vai ter um mosquito. E consequentemente, tendo mosquito, né, o risco aí de ele estar infectado e transmitir as doenças. E o levantamento último que foi feito aí, ele aponta no município uma infestação média acima de 5%, né? Que, enfim, de cada 100 imóveis, 5 teriam aí a presença do mosquito. Só que tem algumas regiões da cidade que essa presença é ainda maior, né? A gente faz, né? Esse é o LIRA, né? O LIRA é um levantamento de índice rápido por Aedes aegypti. E ele é baseado, então, na quantidade de focos do mosquito, né? Então, os agentes de saúde, então, ao visitar as casas, eles fazem, né, identificação e capturam. Então, a cada 100 casas, aproximadamente, aí, mais de 5 delas, então, teve o criador do mosquito lá. E também, paralelo ao LIRA, nós também temos um levantamento, né, da forma alada ou adulta do mosquito, né, exclusiva de Foz do Iguaçu, que chegou aí a quase 11%, ou seja, a cada 100 armadilhas lidas, em 11 delas teve a presença do mosquito. E existe uma crença aí que as pessoas têm até, de que quando chega esse período de outono e inverno, corta a circulação do vírus, da dengue, enfim, acaba o problema com a doença. Não é bem assim, né? Já há alguns anos, né? Não, há um bom tempo, né? Então, o frio aqui da nossa cidade, ele não é suficiente, então, para matar o mosquito. A única coisa que acontece é que pelas baixas temperaturas o mosquito, então, ele muda o seu hábito, tanto no período de alimentação e quanto de postura, né? E também o tempo, né? Geralmente nos dias mais quentes, né, do ano, do ovo, pupa, o ovo, a larva e o mosquito adulto, eles dão em média de 7 dias. E no inverno, então, né, esperando que as temperaturas elas voltam a melhorar, esse período, então, ele pode se prolongar aí por várias semanas. E, consequentemente, também da forma adulta, né? O mosquito, a fêmea do mosquito, então, ela se alimenta de sangue. Em 3-4 dias, ela deposita seus ovos e volta a se alimentar. E no inverno, essa fêmea, então, ela pode durar semanas abrigada ali no interior das casas, certo? Não precisando fazer um novo repasso sanguíneo, né? Não precisa voltar tão rapidamente a se alimentar. Então, ela consegue prolongar o seu período aí, tanto de alimentação quanto de postura, né? E é um mosquito que, portanto, se adaptou perfeitamente ao ambiente das casas, ao ambiente urbano? É, com certeza. O Aedes aegypti, entre todos os mosquitos, ele é o melhor adaptado, né? Então, a maioria dos mosquitos ainda não infestaram as áreas urbanas, ainda porque não se adaptaram como o Aedes se adaptou, né? Então, ele já se adaptou aí ao plástico, ao vidro, à borracha, né, ao metal. E com isso faz com que ele seja a espécie predominante aí nas áreas urbanas, sendo ele responsável pela transmissão direta de mais de 30 doenças, né? Estamos falando aí nos 4 tipos de dengue, do Zika, do chikungunya, da febre amarela urbana, do maiaro, do Europuxo e várias outras doenças aí que ele também é capaz e tem potencial para transmitir. Pois é, né? Vamos até repassar recomendações aí aos nossos ouvintes que acompanham. Medidas efetivas que as pessoas podem tomar, né? Pode parecer que é chover no molhado, mas até pelo que vocês detectam aí nas ações, vistorias nas residências, muito disso não é feito. O que é que vocês recomendam aí como ações mais eficientes para eliminar os criadouros? Olha, parece brincadeira, mas 80% dos criadouros, dos focos dos mosquitos, estão nos pátios das nossas casas. Eles são aí objetos de plástico, de metal, de borracha, né? São esses pequenos objetos que acumulam água e assim se transformam no criadouro do mosquito. A gente também tem problema agora, nessa época mais fria do ano, com piscinas. Então as pessoas param de usar a piscina, esquecem o tratamento e se vira também um verdadeiro criadouro para o mosquito. E como eu falei anteriormente, né, o frio não é suficiente de matar a larva, e muito menos o mosquito. Então esses cuidados, eles são básicos. As pessoas reclamam muito, não está passando fumacê na minha casa. Mas o fumacê, ele só tem um período de 15 a 20 minutos e todos os mosquitos que entraram em contato com ele vai matar. Então, assim, ele tem uma ação específica no corte da transmissão. O que reduz a infestação de mosquito é a ação do morador ir lá e eliminar criadouro. Isso sim acaba com o mosquito. Calhas, caixa d'água... Uma vez, né, eu falei isso, né, qualquer objeto que possa vir acumular água, né, e a pessoa falou para mim assim, mas passarinho não morre de sede. Mas então, se você só ter as águas que o passarinho bebe, você consegue controlar ali o índice de infestação. O problema, volto a frisar, 80% dos criadouros de mosquito estão nos nossos quintais, né, nos nossos pátios, e são objetos de fácil remoção. Então, se a pessoa tivesse aquele cuidado, né, de descartar corretamente vidros, garrafas, embalagens plásticas, né, diretamente no lixo, não teríamos esse problema. O que a gente vê é que, infelizmente, isso não acontece e, para piorar ainda, algumas pessoas ainda conseguem jogar em terrenos baldios, em locais mais afastados, né? Aí vem inúmeros, né? A gente chama os pontos de bota fora, né? São pontos viciados, que a população aí, numa falta de consciência, ela acaba prejudicando os seus vizinhos daquele entorno. Então ela limpa da casa dela, né? A gente não entende por que se o caminhão da coleta, né, o lixeiro, o caminhão do lixo, passa no mínimo três vezes por semana, né? Qual é a atitude, qual é a percepção dela, que ela não coloca para dar um destino final, que é o aterro sanitário, e ainda acaba jogando aí, prejudicando outras pessoas. E qual que é a orientação até com relação a essas situações, né, de terrenos baldios, imóveis fechados, construções abandonadas? Também temos situações aí referentes a até imóveis públicos, né, que, digamos assim, um terreno público de grande extensão, mas sem uso, né? Qual que é a orientação que se dá com relação à detecção de criadouros do mosquito nesses imóveis? Como é que a população pode fazer aí para acionar o CCZ, acionar as forças necessárias? Ó, são vários telefones que as pessoas podem ligar, mas eu vou deixar um aqui, que é gratuito, que é o telefone da Ouvidoria Geral. É 0800-450-156. Né? Esse é o telefone da Ouvidoria Geral. E assim, a pessoa ali, o imóvel abandonado, né? O imóvel abandonado por si só, apesar de ter todas as casas hoje já são construídas com no mínimo dois criadouros, tá? Um é o ralo e outro é o vaso sanitário. Agora a gente também tem as caixas sépticas, né? Caixa de gordura, que também, se não serem bem vendadas, se transformam em criadouros. Então, é complicado, né? O nosso modo de vida faz com que o mosquito vá se adaptando a nós e, por isso, fica mais difícil ainda em controlar. Mas nos imóveis abandonados, a gente tem o problema, então, da caixa d'água, da calha, de ralos. E também, muito dos problemas também são imóveis que têm a piscina. Então, esse telefone, ou também no telefone do CCZ, né? O 3524-8848. Aí a pessoa vai falar, mas eu liguei lá, ninguém me atende. Então, assim, infelizmente, né, esse telefone é o telefone de uma central e muitas vezes a pessoa liga e essa linha está ocupada e ele, em vez de dar sinal de ocupado e jogar para outro ramal, não, ele continua tocando. Então, dá a impressão, né, que ninguém está lá, mas pode ficar tranquilo, pode ligar, se não certo uma vez, tenta. Também a gente tem o WhatsApp do CCZ, né, o 999974448. Que também recebe as denúncias. Então, o terreno baldio com mato alto pode ligar também nesse da ouvidoria. São duas situações, né? O terreno baldio com mato alto e a gente tem o terreno baldio ali que acaba, infelizmente, recebendo aí o lixo, o entulho, o resto de poda da população ao entorno e acaba usando esses locais aí para fazer o descarte do seu lixo, né? Portanto, né, anote aí o número da ouvidoria do município, 0800-450-156, As solicitações, aliás, ficam registradas, né? E daí já são automaticamente repassadas para vocês lá do CCZ, né? Sim, só explicar, né? O CCZ hoje ele não tem poder de multa, tá? Então, eu fui multado pelo CCZ. Não, o CCZ apenas pega e faz a primeira vistoria, faz a análise e repassa para os setores competentes, né? E tem o pessoal e os fiscais da vigilância sanitária, fiscalização da fazenda, os fiscais do meio ambiente, esse sim. Só que para a pessoa ser multada, e também não é o intuito da própria prefeitura, né, em multar, não. Essa pessoa, então, é alertada, ela recebe a visita, entendeu? Ela é ali orientada, né, aos cuidados que deve ter aí para evitar, né, que o mosquito, não só o mosquito, mas também a gente tem o escorpião, aranha, serpentes, roedores, são N animais aí que acaba se proliferando nesse tipo de situação, né? Então, o intuito nunca é multar. Se a pessoa, pelo menos, tiver consciência de pegar e manter limpo, ela, com certeza, ela não será multada. Agora, falando de um outro assunto aqui, que tem a ver com a vacinação contra a raiva, vacinação antirrábica aqui no município de Foz do Iguaçu. A gente acompanhou aqui na semana passada, né, equipes de vacinação estiveram em bairros da região Nordeste, né, região de Três Lagoas, aqui em Foz do Iguaçu. Lembrando que não existe mais aquela vacinação porta a porta, né, casa a casa, aqui no município. E para esta semana você me dizia também que há todo um cronograma de vacinação aí na região leste do município, na região do Morumbi, do Portal. Qual que é a programação aí para que o pessoal que está nos ouvindo agora já vá se preparando também? Falar rapidamente sobre a vacina. Então, antigamente a raiva ainda era um problema aqui em Foz do Iguaçu, né? Mas o último caso de raiva canina foi no ano de 2005. Então, a vacinação era feita porta a porta, em que pese aí muitas pessoas reclamarem, né? Então, é opcional hoje, né? Então, é feito um ponto fixo e quem quiser, leve até nós. Se não quiser, leve pro seu veterinário de confiança, né? Mas, assim, o animal tem que ser vacinado. E essa vacina é anual, né? Uma vez por ano, o animal deve ser vacinado contra a raiva. O nosso problema ainda é que o vírus permanece na população de morcegos e por isso todo o cuidado então com os morcegos, né? Ao avistar um morcego caído, agonizando ou pousado no lugar não muito habitual, sabendo que o morcego tem hábito noturno. Então esclarecer também, porque isso causa um pouco de medo na população. Mas o morcego voando, ele pousado em árvores, né, ou em edificações, ainda é normal. O problema é o morcego caído. Então, ao encontrar um morcego caído, a gente pede, então, para a população não pegar, né, não meter a mão nele, simplesmente pegar e cobrir ele, né, com um balde ou com uma caixa, evitar, né, que pessoas e animais tenham contato, porque se esse morcego está nessa condição, ele está doente. E uma das doenças pode ser a raiva. Então, a gente vai ter agora a vacinação aqui na região do Morumbi, né? Portal em Morumbi. Vou passar aqui as datas, né? Começa já hoje ou a partir de amanhã? Olha, então, hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Então, hoje vai ser ali na região do Parque Presidente Jardim Itamaraty. O local ali é na Rua da República, né? Próximo aí ao posto da unidade de saúde do Parque Presidente. Ali é aquela rua redonda que tem ali no aquela Parque Presidente, né? É, rotatório não, aquele quarteirão redondo, né? Uhum. Acho que é um dos únicos quarteirões redondos aqui. Possivelmente. Então, do lado ali da unidade básica de saúde do Parque Presidente. Amanhã ali vai ser na região do Beverly Jardim Alice, né? Ali na Rua Lisboa, esquina com a Rua Pôr do Sol. É basicamente em frente ao ginásio Costa Cavalcante, né? Então, um ponto de referência bem legal. Já no dia 22, então, vai ser ali na região do Portal da Foz, lá na Rua das Águias, esquina com a Rua Pombas, né? Também próximo à unidade de saúde do Portal da Foz. E no dia 23, então, também continua ali na região do Portal em Morumbi, né? Na Rua Martim Pescador, esquina aí com a Rua Beija-Flor, em frente à Borracharia do Zé. Então esses serão os dias aí, possivelmente na sexta. Pode, se tiver, a gente confirma, né? Mas tem outra atividade programada. E o horário é das 8, 9 horas da manhã? É que nós chegamos, nossa jornada se inicia às 8, né? Então geralmente vai 18h30 até umas 13h30, né? Até desmontar as barracas e tal, para dar tempo de retornar, né? Então, geralmente das 8h30 às 13h30. E pedir um pedido também, né? Fazer um pedido para a população para não esperar para a última hora, né? A gente sabe que muitos chegam no horário de almoço e tal, mas né, vamos ter uma consciência melhor, né, um dia por semana, oportunidade de vacinar o seu cão, é gratuito, então vamos aderir, né. É cão e gato também, cães, né? E gato, ah, muito importante também, né, e os gatos sempre levar numa caixa ou num transporte, porque o gato é um pouquinho mais complicado, né, o gato depois que levou a agulha, ele não tem dono e não tem vacinador, né, ele se sentiu meio acuado ali, ele vai reagir, arranha e morde. E muitas vezes a pessoa não acaba aí segurando e faz com que ele fuja. Infelizmente, a gente já teve alguns casos aí de gato que fugiram após a vacina, né? E independentemente dessas ações de vacinação, lá no CCZ também, quem for até o CCZ tem a vacina disponível lá. Sim, o CCZ é de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, né? Só chegar a vacinar lá também de forma gratuita, né? Conversei com o Jean Rios aqui na programação da RCI. Jean, muito obrigado pela participação aqui na nossa programação. Bom, nós que agradecemos, e é isso aí, todos juntos contra a dengue, né? Na verdade, contra o Aedes, né? Porque hoje não é só a dengue. Muito obrigado.